Mi hermosa, mi deseo amor, mi hermosa, su beso da sabor, mi hermosa, mi deseo amor, mi hermosa, su beso da calor, mi hermosa, mi deseo amor, mi hermosa, su beso da sabor, mi hermosa, mi deseo amor, mi hermosa. Beijo do calor, hermosa, minha hermosa, minha hermosa, minha hermosa, minha hermosa, beijo seu amor, minha hermosa, seu beijo de sabor. Minha hermosa, su beijo teu calor.